Seção 67, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Seção 67, do Livro Negro, de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Pobre criança que te afliges tanto, porque sou triste se chorar me vês, e que borrifas com teu doce pranto meus pobres hinos, sem calor, talvez. Deus te abençoe, querubim formoso, branca açucena que o paú brotou. Teu pranto é gota de celeste gozo na úlcera funda que ninguém curou. Pálido e mudo, e do caminho em meio, sentei-me à sombra, sofredor e só. Do choro a baga umedeceu-me o seio, da estrada a gente me cobriu de pó. Meus tristes cantos comecei chorando, santas endechas, doloridos ais, e a turba andava, só de vez em quando, lânguido rosto se volvia atrás. E louca a turba que passou sorrindo, julgava um hino que eu chamava um ai. Alguém murmura, como o canto é lindo, sorri-se um pouco, e caminhando vai. Bendito sejas, querubim de amores, branca açucena que o paú brotou. Teu pranto é gota que mitiga as dores da úlcera funda que ninguém curou. Há na minha alma alguma coisa vago, desejos, ânsias, que explicar não sei. Talvez, desejos d'algum lindo lago, ânsias do mundo com que já sonhei. Eu sofro, ó anjo, na cruel vigília, o pensamento inda redobra a dor. E passa linda do meu sonho a filha, soltas as tranças a morrer de amor. E louco a sigo por desertos mares, por doces veigas, por um céu de azul. Pouso com dia nos gentis palmares, à beira d'água, nos vergéis do sul. E a virgem foge, e a visão se perde, por outros climas, noutro céu de luz. E eu, desperto do meu sonho verde, acordo e choro, carregando a cruz. Pobre poeta, na manhã da vida nem flores tenho, nem prazer também. Roto mendigo que não tem guarida, tímido espreito quando a noite vem. Bendito sejas, querubim de amores, branca açucena que o paú brotou. Teu doce pranto me acalenta as dores da úlcera funda que ninguém curou. A minha vida era areal despido, de relva e flor, e na estação louçã. Tu foste o lírio que nasceu, querido, entre a neblina de gentil manhã. Em ondas mortas meu batel dormia, chorava o pano a viração sutil. Mas veio o vento no correr do dia, e leve o pote resvalou no anil. Eu era a flor do escalavrado galho, que a tempestade no passar quebrou. Tu foste a gota de bendito orvalho, e a flor pendida a reviver tornou. Teu rosto puro restitui-me a calma, ergue-me as crenças que já vejo em pé, e teus olhares me derramam n'alma doces consolos e orações de fé. Não serei triste, se te ouvir a fala, tremo e palpito como treme o mar, e a nota doce que teu lábio exala virá sentida ao coração parar. Suspenso e mudo, no mais casto enlevo, direi meus hinos com os suspiros teus, e a ti, meu anjo, a quem a vida devo, hei de adorar-te como adoro a Deus. 1858. Fim da seção 67.